As 10 mais, sem espinhas, da RDP África. Uma hora com os grandes sucessos da semana. As 10 mais, sem espinhas, da RDP África. Aos domingos, 1 da tarde. As 10 mais, sem espinhas, da RDP África. Sem espinhas. Ora viva, sejam bem-vindos. Está aberta a contagem desta semana na RDP África. São as 10 mais, sem espinhas. 10 grandes sucessos da rádio que podem também conferir em cada emissão do Músicas de África na RTP. Esta semana conduzo entradas novas e que nos vão levar até Moçambique e também a Cabo Verde. São as 10 mais, já sabem, sabidas sem espinhas. As 10 mais da RDP África. Sem espinhas. Já chegou a número 1 da contagem Ricky Boy com Jocelyn Medina e também com o convidado do Jodji no alinhamento. Número 10. Basta bom quiser, sou bozinho, tá se boa, Anjet. Hey, hey boy, te lipa bot, ma conta de mim. Basta bom quiser, sou bozinho, tá se boa, Anjet. You put me on fire. Sexy, maravilhosa, o beleza tá bom descontrolar. Deixa eu fazer parte de bom mundo, satisfazer-o a cada segundo. Menina, ganha vida pra pôr, tá fazendo tudo pra não ficar nos dois. Cada detalhe de meu corpo é perfeito, me dá dor a tipos de peito. Cada vez que me olha, tá dando vontade de pau. Use que me tem pandão, não, não. Massivo deixando tocar, acreditando a mostrar. Nunca sabem para não, não, não. You put me on fire. Destino escolhido, minha preferida. Linda, simpática, romântica, que apenas bonita, boa, fantástica. De tudo, mulher que moja na vida. Destino escolhido, minha preferida. Já esqueci, bom, que merece amor que tem pandão. Baby, me já sabia, mas era bom como cria. Me também já sabia, minha girl, mas é porque é number one. Olhar pra controlar e desejos pra despertar. Desperta tudo que é que me tem. Morde a boca, puxa ninguém. On fire. As 10 mais da RDP África. Seis espinhas. Yeah. Eminem Bro. Remember that name, y'all. Mr. Sharp. Número 9. Obi-Wan. Another one. Fellas. Ladies. Are you ready for this? Go! Foi o Nico que fazer parte tá assim hoje. Boca mais bonita, minha infinita, baby preferida, minha querida. Foi o Nico que te fazer parte tá feliz, mesmo longe. Será que um dia bota pensa na vida que não leva? Amigo bom, um creu é pra eternidade. Olhar o simão flecha e te rasganha peito sempre. E uma new school e uma old school. Baby, love you and I need you. Vou te fazer remolinhos, yeah, yeah. Dentro de minha coração. Não tenho vontade, amigo, bom um dia não te fica junto, baby girl. A sensualidade te provoca temporal na minha astral. Just me and you, baby. Na minha vida vou é para sempre. São as primeiras na contagem desta semana, primeiro com o Ricky Boy, ainda com Jislin Medina e depois Charbel. Charbel vem da Guiné-Bissau, trabalhou com Jer Obi-Wan na criação desse I Love You Baby. É a primeira aposta de Apaixonado, o seu novo disco. Já a seguir, a música nova no alinhamento. As 10 mais da RDP África. Seis espinhas. Número 8. Jai baki jai muliro ubike saja watendere kushupa dika Nakubuja iba kijai muliro ubike saja. Wati mbire kushupa. Siri kosha unatu pango yaka. Mukati wango. Siri kosha unatu pango yaka. Mukati wango. Nakubuja isabija ivana vana vasipa. Wati mbire kushupa. Nikakuvuja isabija ivana vana vasipa. Wati mbire kushupa. Siri posha unatua pango yopa. Mukaji wangu. Siri posha unatua pango yopa. Mukaji wangu. Nikakuvuja ipaja ingu. Woza swipa, watimbiri kushupa. Nika kuvuja ipanja ikuungu woza swipa. Watimbiri kushupa. Shiri posha unatu pano yopa. Mukaji wangu. Aha, aha. Divona kunyarara kurangalira zwangu watinda kaumba ukandiona kunyarara kurangalira zwangu watinda kaumba É uma das entradas novas, ele chama-se Valdemir José, apresenta-nos o álbum Nascer de Novo, foi gravado entre Paris e Maputo, e inclui esse Xiripó como um dos primeiros avanços do registro. Estamos nas 10 mais 100 espinhas da semana, vamos subir na contagem. As 10 mais da RDP África. 100 espinhas. Vem de Bissau, Heitor Sampaio, apresenta-nos o álbum Cheque Falso. Mantém o sétimo lugar. Número 7. Sacar o firmão, pera, quem que não toca? Não, nada, nada. As 10 mais da RDP África. 6 espinhas. Número 6. Amor, nos anda. Firma note num sorriso. Ele é sorte e ventura. E nos encontro cretino. E nos seu desejo. E nós dois somos dois, num abraço sem fim. Tavagar no espaço sensual, vimos ter cura. Não há nosso amor é mais grande, ele é maior. Não há nosso amor é mais grande. Ele é maior, amor é nos alma, irmã nota num sorriso. Ele é sorte e ventura, e nos encontro que te, e nos seu desejo, e nos dois sonhos, num abraço sem fim. Tavagar no espaço sensual de nos ternura. Não há nosso amor é mais grande, ele é maior. Não há nosso amor é mais grande, ele é maior. Manote num sorriso. Ele é sorte e ventura. E nos encontro cretino. E nos seu desejo. E nos dois, só nós dois. Num abraço sem fim. Devagar, devagar, no espaço sem som de nós ter morar. Não ama, não ama, nosso amor é mais grande, ele é maior. Não ama, não ama, nosso amor é mais grande, ele é maior. Ele é maior. São essas as novas canções de Nancy Vieira. O álbum intitula-se No Amá, chega ao mercado dentro de poucos dias. Temos até dois espetáculos em Cabo Verde, um na cidade da Praia, o outro na cidade do Mindelo, por isso em São Vicente, para depois termos uma atuação também na cidade de Lisboa. É outra das músicas novas desta semana na tabela das 10 mais sem espinhas. As 10 mais da RDP África. Seis espinhas. Número 5.

continua no sétimo lugar com o tema Saca Mama, está incluído em Cheque Falso. No sexto lugar, Música Nova Outra Vez, com Não Há Má, novo disco de Nancy Vieira. E depois, mais para cima, temos no quinto posto Gilito, no seu Best Of, os Nigga Poison em Portugal a gravar em Simplicidade, MCK em Angola com o álbum Proibido Ouvir Isto, e ainda Bonga, que aqui ouvimos. Só falta saber quem é o primeiro desta semana. As 10 mais da RDP África. Seis espinhas. Boss AC, sexta-feira, emprego bom já. É o primeiro avanço para AC para os amigos. Número 1. Tantos anos a estudar para acabar desempregado, ou num emprego da treta mal pago e receber uma gorjeta que chamam salário. Não tirei o curso superior de otário. Não é falta de empenho, querem que aperte o cinto, mas nem calça tenho. Ainda ao mês vai a meio, já eu estou aflito. Homem, fazias-me era rica em vez de bonito. É sexta-feira. Yeah. Mas qualquer dia a bolha rebenta, de boca em boca nas redes sociais. Ouvem-se verdades que não vêm nos jornais. Ter carro é impossível, tive que vender para ter combustível. Tenho pasta que ris, mas hoje estão em greve. Preciso de boleia, alguém que me leve. É sexta-feira. Yeah. Aceito propostas, os cotas já me querem ver pelas costas. Onde vou arranjar dinheiro para uma renda? Não tenho condições nem para alugar uma tenda. E os bancos só emprestam a quem não precisa. A mim nem me emprestam para mudar de camisa. Vou jogar ouro milhões a ver se acabo em guiço. Vou já tratar disso. É sexta-feira. Yeah. Grande regresso para vocês. Chegamos ao fim da tabela desta semana. Já sabe que as das mais sem espinhas podem ser ouvidas na rádio aos domingos à tarde e na madrugada de terça para quarta-feira, isto na rádio. Caso não possa ouvir na rádio, pode sempre também conferir a tabela em cada emissão do Músicas de África na RTP. Tenha uma ótima semana e eu regresso no próximo domingo. As das mais sem espinhas da RTP África. Uma hora com os grandes sucessos da semana. As 10 mais da RDP África. Aos domingos, 1 da tarde. As 10 mais da RDP África. 6 espinhas.